01 01. Agradece ao pai, me diz tudo que cê pensa. Almeja igual maluco, vida rica, pura e intensa. Meta pra subir minha renda, me livra de todo problema. Te ajudo, vacila, te acha e dá cobra igual máfia dos anos 70. Purple Haze Blunt, fica com a mente distante. Dieguinho me fez migrante, 01 só mutante. Instinto mandado, prevaleceu o recado. Que moleque enjoado, mantém o nosso legado. Noite tá cheirando a gastação. PDA veio de bondão, chamaram mais três busão. Quem são esses de patrão? Cordão que arrasta no chão. Tá chamando atenção, tá chamando atenção. Diz pra mim qual vai, pra onde a gente vai. Se for do meu jeito, mina, tu não volta mais. Diz pra mim qual vai, pra onde a gente vai. Se for do meu jeito, não aguenta mais. Tô na minha função, é um aviso. O foda é que ela gosta do perigo. Quer mexer comigo. É, mó prazer, estilo bandido. Tô na minha função, é um aviso. O foda é que ela gosta do perigo. Quer mexer comigo. Mó prazer, estilo bandido. Vem mais uma dose, esqueço minhas neuroses. Problemas, psicoses, dá um gole de sorte. Só mais um momento com os parceiros, queima blunt. Sem noção do tempo, desenvolvendo mais um instante. O pé do skunk, Deus me abençoou. Família, minas lindas, parceiros, por onde quer que eu for. Esfracassados, todos o vento levou. Incompetentes e juram que fazem só por amor. Agora acabou, clima de festa na casa. As minas já estão convocadas, social de graça. Normal essa fumaça, daqui a pouco passa. Se vai com a minha onda, volto pra cachaça, um pipe, outra bomba. Eu sou o Ron, que elas querem brincar. Desce, mexer devagar, tragar o que eu inspirar. Sinto você transpirar, aperto a cintura e a coxa. É certo a voz ficar roupa, eu te chamar de cachorra. Nua nessa luz roxa, desenhada sua boca. Essa garota tem motivos bons pra ser louca. E o tempo realmente aqui dentro vai passando mais lento de quando a gente sai. Tô na minha função, é um aviso. O foda é que ela gosta do perigo. Quer mexer comigo. Mó prazer, estilo bandido. Tô na minha função, é um aviso. O foda é que ela gosta do perigo. Quer mexer comigo. Mó prazer, estilo bandido.